Sabe qual é o problema de hoje, moço? Qual, Cícero? Que o problema é que as pessoas acreditam mais na religião do que no homem lá de cima. Sim, senhor. Então podemos dizer assim que a sua colocação ficou mais ou menos assim. É a bitolação que surge à imagem do seu sagrado. Sim, claro. Moço, a religião é só um frasco. A fé é o conteúdo dele. Essa é boa, hein? A religião é uma parede que divide pessoas. Macumba sem Exu não existe. Macumba sem Exu não há. Macumba sem Exu não existe. Macumba sem Exu não há. Procura igual Exu primeira, ninguém vai encontrar. Procura numa vela acesa igual Exu pimenta, ninguém vai encontrar. Saravá Exu. Claro, Exu. Boa noite. Boa noite, seu Exu. Boa noite, seu Exu. Uma satisfação enorme ter essa oportunidade de colher o conhecimento aqui com o senhor. Conhecimento é igual uma árvore, né, moço? Sim, senhor. A gente tem que plantar, poder semear, colher, igual os insetos fazem na natureza. A gente às vezes tem que ir numa flor pegar aquele pólen e sair distribuindo para nascer mais flor. Isso é o conhecimento. Ah, claro que sim. O que que o homem ainda está tendo dificuldade de... Por que o homem está tendo ainda tanta dificuldade de entender esses processos naturais que a mãe natureza traz pra gente, que funciona direito. Que a ganância humana, muitas vezes o homem quer se aproximar de Deus, quer tentar ser o homem lá de cima, ser Deus. Uhum. E às vezes eles criam, inventam métodos para chegar próximo aos poderes do Criador, só que não chega nenhuma vírgula dos poderes do Criador. Eles acabam mais prejudicando a mãe natureza, que não deixa de ser uma força, do que cuidando dela. Tem alguma ligação o nome do senhor com tudo isso que a gente está falando até agora? Moço, funciona assim. Eu tive outras vidas antes de entrar para uma falange. Eu tive nomes terrenos. Pimenta é só o nome de uma falange, assim como qualquer outra. É como se fosse aqui na Terra. Você tem o homem da capa branca, o médico. Sim. Você tem o policial, você tem o moço que constrói essas casas, esses prédios, engenheiro. Esses nomes das profissões é como se fossem as falanges. Pimenta, Tiriri, Marabô. Eu costumo veicular o nome da falange a qual faço parte, lembrando da pimenta, a terra que nasce. O pessoal usa para tempero, o pessoal usa para fazer entrega, para ofertar para alguma entidade, fazer a G1. Eu costumo dizer que a pimenta, ela tem muitas coisas boas, Luz. Ela faz bem pro coração. Ela é rica em vitamina A, que segundo a natureza fez, com toda essa perfeição do Criador, é um anti-inflamatório natural. Te ajuda na sua imunidade. Ela, consumida em doses conscientes, saudáveis, ela é de grande ajuda para uma pessoa. Porém, a pimenta exagerada, ela pode matar. Então, eu posso ser muito bom para uma pessoa quando ele é consciente, saudável, com uma boa intenção com o seu próximo. Da mesma forma que eu posso ser ruim a partir do momento que ele queira o mal do próximo. Na verdade, a questão não é nem ser ruim, a questão é cumprir a lei. Se foi determinado que vá acontecer algo naquele irmão que desejou o próximo, Exu é cumpridor da lei. Exu é isso, moço. Caminho, cumpridor da lei. Todo mundo acha que os mais ignorantes somos demônios. A gente vem do inferno. Você sabe o que é o demônio, moço? O que é o demônio, seu Pimenta? Sabe o que é o diabo? O diabo eu sei. Eu digo pra tu, moço. Sabe o que é o demônio? O que, que é, senhor? Você quer ver o demônio? Não, senhor. Você vai no espelho mais próximo. Ah, lá. Você vai ver seu reflexo. Na hora. Dentro de você, você vai conviver com a parte divina e com o demônio. Quem é que você vai alimentar? Olha. Você é o causador da sua desgraça e é o causador do recebimento das suas graças. Você vai alimentar o demônio você vai alimentar sua parte divina. É uma questão a se fazer diariamente. E diariamente você pode alimentar os dois. Uma escolha é sua. Se o irmão faz algo pra tu, e tu tem aquele espírito de vingança, tu tá alimentando o demônio. Se tu tem o espírito do perdão, você tá alimentando quem? Sua parte divina. Parte divina. Sim. Por que quando diz assim, ah, mas se eu alimento a minha parte divina, alimentei uma semana pra parte do demônio morrer, mas daí é, só dá uma migalhinha e já volta na ativa de novo? E com tanta força quanto tinha antes? O que, que o Exu tem a dizer quando a pessoa diz isso? Deixei de alimentar e não morreu, tá lá ainda. Moço, sempre vai haver a briga interna entre os dois. Você não morreu, ele não morreu. Ele adormeceu. Oh. É diferente. É que você deixou de alimentar. Ele não funciona igual uma árvore. Um animal de estimação. Você não alimenta, ele morre. Ele adormece. E a partir do momento que você dá a primeira faísca de alimento para ele, ele ressurge. Ele não perdeu o poder dele. Ele ressurge. Por isso que a pessoa pode ter uma vida de santa. Vamos supor, você é um padre, viveu numa família cristã, cresceu numa doutrina cristã, se tornou um padre, o mais bom da paróquia, o mais bom de onde você mora. Você viveu aquele tempo todo, você está alimentando só pensamentos bons, só o divino. O demônio está lá dormindo. Mas acontece alguma coisa na família desse padre. E não sei, vamos supor que um familiar dele morre de uma forma injusta. E se ele tem a oportunidade de fazer a vingança, se ele alimentar essa vingança, não importa a vida de padre que ele teve, se ele alimentou a vingança, ele acordou o demônio. Mesmo tendo anos de divindade. Entendeu, moço? A questão. Se eu sou honesto, só levo na cabeça, melhor eu pegar, abandonar, porque para ser honesto é muito mais difícil, já abandono logo, porque não adianta nada eu ser 20 anos honesto, depois por causa de uma semana ele reacorda dentro de mim e eu viro o pior do mundo, pô. O que, que o senhor aconselha essa pessoa? Você também diz naquela parte de... Ah, eu sou tão bom e só levo na cabeça. Isso. E meu vizinho mal só ganha coisas boas. Muita gente diz isso. Moço, você é mais complexo do que tu imagina. Vem lá de trás, moço. Uhum. Sabe karma e dharma? Aham, uhum, sim senhor. Karma, as coisas ruins. Dharma, as coisas boas que você acumulou. Sim. Moço, você pode ter certeza. Toda ação tem uma reação. Tudo que você planta, colhe, e toda a sua ação tem um julgamento. Você vai pagar por aquilo. Moço, você tá olhando com os olhos da terra. A terra é uma faísca de tempo, moço. É nos outros planos que a gente resolve isso. Se você for parar e pensar nessa parte temporal, seu vizinho que tá sendo ruim com as pessoas e tá obtendo coisas boas, ele vai pagar aquilo. Você pode ter certeza que o tempo de vida dele na terra é muito inferiormente menor do que para o lugar que ele vai, se ele continuar sendo mal. Então, a pergunta a ser feita não é por que que eu sou bom e me lasco? A pergunta boa, a pergunta a ser feita é: eu estou fazendo a minha parte? Uhum. Eu estou doando minha verdade? Eu estou ajudando meu irmão? Essa é a pergunta. Se você faz essa pergunta, meu vizinho tem tudo de bom, mas só faz coisa ruim. Você tá, de alguma forma, perguntando com inveja. Você queria ter aquilo que ele tem. Ah lá. E de alguma forma, que você não disse pra você? Vem te perguntar e cuidar da vida dele? Por que você não fala? Como que eu vou ajudar aquele meu irmão a ser melhor? Como que eu vou ajudar ele a deixar de fazer coisas ruins? Como que eu vou apresentar o bem pra ele? Ser educado com ele, você dá um bom dia. Você não sabe a vida que ele teve. Às vezes o cabra, não justificando, mas teve uma vida de cachorro apanhado. Só recebeu pancada nessa vida. E às vezes ele é ruim por isso. Volto a dizer, não justificando. Vai lá dar um pouco de carinho, de atenção. Às vezes seu vizinho precisa de uma conversa. Não importa o que ele tá ganhando ou não. Você tem que se portar com a sua parte mesmo. Sim. Então, o senhor diz assim, a pessoa fala assim, não compensa ser honesto a vida inteira se por causa de um minuto mancha tudo a minha... além, quando eu parar de ser honesto, as coisas me vêm com mais facilidade. O que, que o senhor aconselha a essa pessoa? Nossa, essa pessoa não aprendeu o real significado da vinda dela na Terra. Não conheceu a palavra do homem lá de cima, o amor dele. A pessoa que conhece isso, ela não pensa dessa forma. Cabe a nós, entidades, e a vocês, humanos, pegar essa pessoa que pensa assim e mostrar a verdade para ela. Mostrar o bem. Isso nada mais é do que um pensamento errado. Bom. Quando se fala em pensamento errado, em pensamento, em arrependimento, em oração, como saber se os nossos guias escutam as nossas orações? Se sua oração estiver sendo feita com verdade, moço. Estiver sendo voltada para o bem. Para a ajuda do próximo. Para a sua evolução. Com certeza vai ter um espírito de luz te ouvindo. Se você entregou a verdade e coração naquele momento que você orou, que você fez sua prece, alguém vai estar te escutando, moço. Se for de verdade. Se for uma intenção boa. Então, quando um filósofo chamado Immanuel Kant diz, tem as pessoas sempre como um fim em si próprias, jamais como um meio para você conseguir aquilo que quer. O Exu concorda com isso? Quanto disso o Exu vê sendo aplicado na humanidade de hoje? Tem as pessoas em si como um fim, jamais como um meio para conquistar o que se quer. Moço, eu acho que nada mais ele diz disso aí do que a entrega da pessoa, a verdade. E se você tem verdade, concorda comigo? Que não importa o meio que você levar, você vai chegar no fim da verdade. E se você tem verdade, se você tem bondade, os meios vão ser bons. Não vão ter meios ruins. Sim. Não vai ter desvio no caminho. Então eu concordo. Certo. Quando a oração, como é que o senhor ouve uma oração? Ou um pedido para o seu Pimenta? Como é que o senhor, como é que chega para o senhor? No seu ouvido? O senhor tem um sentimento no coração? Ouve uma voz? Aparece uma televisão na sua frente? Como é que é? Não, você é tudo na mente, moço. Tudo na mente. Entendi. Se ela orou de verdade, chamou, você pode ter certeza que eu não sou a entidade só, toda falange, tem centenas, milhares de trabalhadores nela. E se você pediu para mim, mesmo eu, vamos supor que eu esteja numa missão, alguém da falange vai lá. Certo. Inconscientemente, você não está pedindo, para o eixo pimenta deste médio. Mesmo sem você saber, você está pedindo por uma legião inteira. Quando se diz pedindo, tem uma questão dupla aqui. Qual que é a missão do eixo pimenta na Terra e a sua função? Minha missão na Terra, moço, é vir ajudar as pessoas, primeiro cumprindo as ordens do Pai Maior, cumprindo a lei dele. E internamente, essa é a minha missão perante minha falange. E a minha missão interna, deste pimenta que vos fala, separado da falange, é ajudar o máximo de pessoas que eu conseguir para pagar todas as pessoas que em outra vida minha eu acabei com que elas fizessem a passagem, digamos, mais cedo. Tipo um ressarcimento de dívida. Sim. Veja bem, a missão minha perante ao Criador e minha missão, meu objetivo próprio, como uma entidade separada da falange, vista sozinho, sem a falange, é ajudar as pessoas a não cometerem os mesmos erros que eu. Certo. E a sua função? Qual que é a sua função? Isso quer dizer meu, digamos, o dia a dia de trabalho? Isso. Em geral, assim, que no começo o senhor falou que a pimenta faz bem pro coração. Sim. É meio que uma colocação também, né? E qual que é, então, assim, a sua função na vida de um humano? Moço, a gente não só trabalha aqui nesse solo sagrado. Uhum. Durante as giras, durante essas horas que acontece, a gente trabalha o dia todo. Uhum. Eu tenho diversas funções, moço. Seja sobre desobsediando uma pessoa, seja fazendo um resgate de algum espírito, seja ajudando alguém a abrir um caminho. E pode ter certeza, moço, que Exu não sabe tudo, não é dono da verdade. E o dia que eu precisar de ajuda, eu peço, como já pedi. Exu também tem que ter humildade de pedir ajuda. Não adianta nada eu vir pregar que a pessoa tem que ser humilde e eu não ser. Então, um dia que eu falar eu preciso de ajuda, é porque realmente eu preciso de ajuda. Eu não vou ficar com o ego gritando em pedir ajuda de alguém. Uhum. De alguma entidade, no caso. Sim. Muitas entidades trabalham com outras entidades. Muitas entidades têm afinidades com outras entidades. É assim que funciona. Uma entidade, quando vem, ela nunca está sozinha. Mas não estou só eu aqui. O Exu Pimenta tem ligação com brigas e desentendimento? Porque se ouve falar muito que as pessoas firmam para o Pimenta numa hora de uma discussão. Isso não tem alguma coisa a ver, ou é geral de Exu? Como é que é, seu Exu? Você está perguntando em gerar uma briga ou apaziguar uma? Apaziguar, né? Moço, Exu é caminho, Exu é verdade, Exu é ajuda, não só como pimenta, como qualquer outro Exu vai ajudar. Se for de merecimento daquelas pessoas, se for do entendimento delas, você pode chamar o Exu Pimenta, pode chamar o Exu Marabô. Pode chamar o Exu Tiriri, porque eu acredito que a lei do homem lá de cima é uma lei de paz, não é uma lei de briga. Como a gente trabalha por ele, tanto faz me chamar ou chamar outro guardião, ou outra falange. E se a questão fosse mais voltada para a ideia de que se chama o Exu Pimenta no caso de chamar ele para que ele atice a discussão, para que ele cause briga e discórdia nos lugares, o que o senhor responderia? Acontece, mas Acontece de chamarem. Funciona da seguinte forma, moço. Ah. Um Exu, quando ele é chamado, quando ele tem esse chamado de ser um guardião, ele não tem a evolução dele plena. Quem que tem a evolução plena? Só o homem de lá. Não tem Exu que faz mal? Tem Exu que faz mal. Se eu tô no começo da minha caminhada, certo? Ah. Eu tô no começo da minha caminhada. E eu tenho... A gente passa por testes também, moço. Não é só aqui na Terra. Ah, é um teste, então. Eu tenho livre-arbítrio. Só que quando o Exu vai evoluindo cada vez mais, ele já sabe separar. Ah. Então se alguém chamar ele para isso, ele não vai atender e aquela pessoa vai acumular um pouco mais de karma. Ela está desejando mal. Então conforme a evolução, o Exu já sabe separar. Sim, moço. E não vai atender. Começo de evolução, vamos supor que alguém vai dar um corte para um Exu. Uhum. Corte é? Matar um animal. Isso, entendi. Dar aquele sangue para... Sacrifício, né? Sim. Uhum. Se o Exu está em começo de evolução, moço, se ele é testado, se ele não está muito firme, ele vai aceitar aquilo. Só que vai acarretar consequências. Toda aquela evolução que ele teve, ele vai perder. Você vai galgando níveis, moço, em uma falange. Entendi. Essa tal dessa... Quando fala em níveis, em um comportamento correto, e o praticante da religião afro vê um ataque à sua religião e aí ele vai quer atacar de volta para suprimir o outro ou calar a boca do outro, mesmo que o outro sendo injusto, o senhor acha um comportamento correto da parte dos praticantes da religião? Claro que não. Se você está numa religião que prega a paz, o amor, a ajuda ao próximo, por que você vai devolver pedras para quem te atirou pedras? Porque se não sentar com aquela pessoa e explicar um pouco da sua religião. O problema é que muitos humanos já têm uma visão feita sobre esses tipos de religião. Uhum. Trabalho com demônios. Conceito formado. Que fazem o mal. Mas isso é justamente por pessoas da religião que não levam ela a sério, que não levam o verdadeiro nome, seja do Mombanda, seja do Canoblé, com a seriedade e com os pilares que tem que ser levados, a humildade, a caridade, o amor ao próximo. Então a sociedade enxerga isso como... É como a gente conversou, moço. Não adianta ter mil terreiros pregando o bem e a verdade da religião se tem um que está fazendo amarração, se tem um que está fazendo mal aos nossos irmãos. Queima o filme. Não entendi, moço. Aquele específico suja a imagem. Sim. É. Então a sociedade já tem uma imagem deturpada da gente. Isso. E se você devolver o racismo, o ódio, com violência, você só está se juntando a eles. Você não está levantando a bandeira da sua religião. Como bem disse Tata Caveira, religião é uma desculpa, moço. A gente precisa pôr a culpa em alguém. Se está tudo dando certo, a gente agradece. Se tá tudo dando errado, a gente quer achar um culpado. Você faz a cagada e você quer pôr a culpa uma força do mal. Mas é o humano que fez. Moço, quando um humano vai num terreiro e pede pra uma entidade fazer um mal pro irmão, quem que tá errado? O Exu lá que tá trabalhando ou o mano que foi pedir o mal? É. Igual você tira e fala, filho da puta que veio pedir. Não é, moço? Isso. Partiu de um mano a maldade. É. É por isso que eu falo. Se a pessoa seguir nos... com a verdade no coração, ela evita muita coisa. Se a pessoa seguir com a verdade no coração, ela evita muita coisa. Sim. Se a pessoa pergunta, então, qual, o que é a verdade, seu Exu? O que é a verdade no coração? Uhum. O amor, moço. Boa. O amor, ele é tão grande, ele é tão infinito, que com amor você pode tratar tudo no mundo. Você pode tratar o quê? Tudo no mundo com amor. Certo. Você pode sair da onde for com amor, moço. O amor te atrai coisas positivas. Essa é a verdade, moço. Se a pessoa diz assim, eu vou fazer uma entrega aqui para conquistar a prosperidade na vida, o seu Pimenta. Se for de merecimento dela, pedir ordem do Pai Maior, eu vou ajudar ela a abrir as portas. Mas o pessoal tem mania de pedir as coisas e cruzar os braços, moço. Não adianta você ir no terreiro e pedir alguma coisa e não fazer a sua parte. Vocês humanos têm tanta capacidade nessa vida que vocês ainda não entenderam a real capacidade que vocês têm. Moço, uma pessoa chega e fala assim, ó, eu preciso de um trabalho, de um emprego. Vou lhe ajudar. Vou abrir suas portas. A gente batalha, conquista esse emprego pra ela. Não é o emprego que ela queria, não é o trabalho dos sonhos. E ela tá insatisfeita. Ela sai. Só que mal sabe ela, se ela continuasse naquele lugar, ela ia ganhar um cargo maior, ela ia melhorar de vida. Ela não teve fé e nem paciência, moço. Às vezes vocês vêm pedir emprego, trabalho, alguma coisa, e a gente não faz nada, moço. Vocês conquistam com a sua força própria, com o seu esforço. Às vezes o Exu, a entidade, fica olhando de longe e você conquistou sozinho, moço. A gente não fez nada. Você usou a sua capacidade. Você entende, moço, isso? Eu gostei, o senhor falou assim, o que é a verdade? Perguntei, o senhor disse o amor. E a pessoa ouve o senhor falando isso e não se conforma. Moço, não é porque eu sou Exu, não é porque eu faço o que eu faço, eu não tenho que carregar o amor. Tudo que eu faço aqui é por amor. O senhor parece que está fazendo uma colocação igual no diálogo do 69 o seu Giramundo fez. É o que eu faço que me define. O senhor tem essa posição, mais ou menos. Mas é isso, moço. Claro. E o que é que o senhor já viu em filho de Pemba, filho de terreiro, né? É filho de Umbanda, que depois de tanto querer que os outros façam o correto para com a religião dele, ele foi lá e representou mal a religião, seja no churrasquinho, seja na própria conduta moral diária. O que, que o senhor já viu, o que o senhor gostaria de até dar uma mensagem para as pessoas tentar se esforçar para evitar, se quer que a religião seja bem vista? Moço, a partir do momento que você chacoteia alguém, vamos colocar num cenário religioso. Vamos. A partir do momento que você chacoteia outra religião, você está sendo igual aquelas pessoas que estão tendo preconceito com você. A partir do momento que uma pessoa com a Bíblia na mão bate palma na sua casa, você fala, eu não vou atender porque vai ser um saco, você está sendo igual ela. Uhum. Igual a pessoa que está com preconceito contra você, sua religião. Ué, não é pra pregar o amor? Então vamos pregar amor com quem tá com a Bíblia embaixo do braço. Vamos escutar com respeito, moço. Você não precisa concordar com as doutrinas daquela religião. Mas ouça, todo ser humano merece respeito. E por que que a pessoa não percebe que aquilo está sujando a imagem que ela quer tanto lustrar, que brilhe? Porque às vezes ela está tão bitolada com aquele meio que ela está, que ela acaba não vendo os outros meios ao redor. Às vezes acontece até inconscientemente, moço. Às vezes não é nem a verdade daquela pessoa falar aquilo. Às vezes foi um comentário desnecessário e uma hora errada. Não quer dizer que aquela pessoa é má, entendeu? Então podemos dizer assim que a sua colocação ficou mais ou menos assim. É a bitolação que suja a imagem do seu sagrado. Sim, claro. Moço, a religião é só o frasco. A fé é o conteúdo dele. Essa é boa, hein? A religião é uma parede que divide pessoas. Não é apenas um ser divino que está lá em cima? Não importa se você é um bandista, se é do candomblé, se você é evangélico. O que importa? Sabe qual é o problema de hoje, moço? Qual, senhor? Que o problema é que as pessoas acreditam mais na religião do que no homem lá de cima. Sim, senhor. A religião é só um frasco. A fé é o que enche o conteúdo dele. Sim. Enche o pimenta. Até onde essa é uma colocação sua? Ou é uma cultura dentro do ambiente que lhe formou ou lhe capacitou como Exu? Né? A gente se pergunta às vezes, né? Moço, isso é apenas uma analogia da doutrina que eu tive. Nada. Só isso. Claro que sim. Pode usar outra analogia? A religião é só uma casa e a fé é a família que habita nela. É uma analogia, moço. Sim. Só isso. Então, o que isso está mostrando pra gente? Que vocês, desencarnados, estão em constante atividade e em constante processo de depuração nos encontros e desencontros até de vocês aí. Claro, mas é uma troca de experiências, mas existem reuniões, existem trocas de experiências. Às vezes, quando você vai pedir ajuda de uma entidade, ela te ensina algo que você não sabia, você ensina algo que ela não sabia. Há essa troca de informação, posso assim dizer. Há conversas. Seu Pimenta, até onde as pessoas podem ajudar outras em relação aos vícios? Moça, na verdade a primeira pessoa que tem que se ajudar é o viciado. Só é ajudado quem quer ser ajudado. Uhum. Então, o princípio disso é, ele quer ser ajudado, ele quer sair dessa vida. Porque tem gente que tanto fez como tanto faz. Mas tem gente que é viciado e não quer estar ali. Aí sim, uma oração, uma prece. Por que ele está usando aquela droga, aquela bebida? Será que tem um obsessor com ele? São inúmeras questões, moço. Mas o princípio, o cerne da questão é, ele tem que querer ser ajudado. Claro. E quando a pessoa não pede ajuda e a gente vai se intrometer, obviamente ela está gostando do que está fazendo. Se a gente acha que está destruindo o corpo dela ou não, o problema é nosso. Ela está feliz ali. Então o senhor acredita que deve procurar ajudar quem não está pedindo ajuda? Deve, claro. A partir do momento que um viciado ver tantas pessoas se preocupando com ele, movendo montanhas para ajudar ele, uma hora ele cai na real. Então, Derek, você deve sempre fazer a sua parte, independente da situação. Tem uma frase que diz assim: os Exus são trabalhadores da luz nas trevas. Não diz que eles são das trevas. Sim. Daí a pessoa diz assim: se para existir a escuridão precisa existir a luz... Tá dançando, menina? Se para existir a escuridão precisa existir a luz, por que a maioria dos Exus se dizem das trevas? Pronto, primeiro que a gente já imagina que a pessoa que colocou essa questão já está fazendo um exagero de dizer que a maioria se diz das trevas, porque é difícil alguém conhecer a maioria dos Exus, né? E aí, segundo, que se dizem das trevas. Às vezes a pessoa diz: ah, eu tô nas trevas, mas é para ajudar. Porque Exu não vai ficar onde não precisa. Moço, senhor, se essa pessoa falou com dois Exus na vida dela, e um falou que é das trevas, já falou que a metade dos Exus já tá. Se falou com dois. Se falou com três e dois falou que tá nas trevas, já a maioria dos Exus do conhecimento dela tá nas trevas, moço. Entendi. A gente só, como você disse, vive nas trevas. Isso. E a nossa faixa vibratória é a mais próxima dos seres humanos. Só isso. Uma entidade com mais evolução, quando tem que fazer algum trabalho no umbral, ela não pode ficar muito tempo lá. Ela vai se desgastar. Como nossa faixa vibratória tá bem próxima da faixa vibratória dos humanos, a gente consegue transitar lá sem grandes consequências. Você entendeu, moço? Sim. E quais são os perigos reais desse trânsito em ambientes umbralinos pro Exu? Pro Exu nenhum? Nenhum? Não tem perigo, não? Pro Exu nenhum? Ser capturado por um mago negro, por exemplo? Não. Não tem. O tempo que eu fiquei no umbral, moço, eu só virei. É por isso que eu falo, nas suas atitudes, na sua verdade, o amor que você faz vai definir aquilo que você é. Porque o tempo que eu passei no umbral, depois da minha última encarnação. O amor que você pratica define o que você é. Isso que o senhor com diz. Com certeza. Tá certo. Ah, continue, por gentileza. Porque assim, na minha última encarnação, sim, eu matei muita gente. Ai. Muita gente. Ah. Se eu fosse com esse pensamento de ódio pro umbral, eu ainda estaria lá. Então, sempre que eu via entidades iluminadas indo no umbral para fazer aquele resgate, resgatar uma pessoa que estava com fé, rezando, pedindo sempre, ao invés de tentar atrapalhar, como muitos, vou dizer morador, para ser um pouco mais específico, como muitos moradores do umbral tentavam atrapalhar aquela missão, eu tentava ajudar da melhor forma possível. Então, se eu via algum motim longe, quando um ser dessa, de tamanha luz, vem até o umbral, aquele lugar que é obscuro, você vê a luz de longe. Quando eu já ouvi alguma conversa de que eles iam tentar fazer algum motim, alguma armadilha para aquelas pessoas, eu já corria. Ah, eu corri muito, moço. E eu avisava quem estava em missão para vir: olha, determinado ponto daqui, vão estar esperando vocês. O senhor disse que eu corria? Corria para avisar. Ah, entendi. Entendeu? Então, sempre que eu vi uma missão vindo, eu corria. Sempre que eu ouvia que ia ter alguma armadilha, alguma junção de moradores para tentar atrapalhar, eu corria para avisar eles. Olha. Entendeu, moço? Por isso que eu tive a grande salvação e a chance de trabalhar com uma falange. Então o senhor estava... Então o que isso passa de lição pra gente é que não importa onde você esteja... Moço, só te atrapalhando. Isso. Sabe como eu aprendi a ter amor no umbral? Isso, como? Da primeira menina que eu matei. Reencontrei ela. No umbral. Ela estava naquela condição ou veio pra... Ela veio para ajudar outra pessoa. Ela já tinha saído. E você pensa, poxa, eu te matei, qual que é o seu sentimento? Nossa, mágoa, né? Foi quando ela colocou a mão no meu ombro e falou, eu te perdoo. Eu sei que eu não devo te perdoar porque eu não sou ninguém para te perdoar. Ele tem que te perdoar. Mas eu, o ser... que você tirou minha vida, a vida que poderia ter sido muito feliz, eu te perdoo. Foi ali, quando eu caí de joelho chorando, que eu vi que o amor salvava a vida das moças. Por isso eu prego o amor, mesmo sendo Exu. Então o senhor diz assim, o amor salva vidas. Claro que salva, moço. Agora, quando a pessoa diz assim, eu amo para justificar a prisão que quer botar no outro, que quer colocar no outro, aí não é amor, né, senhor? Não, isso é paranoia. Paranoia? Isso não é amor. Uhum. Isso é, como você falou, uma prisão. Ela acha que tá amando. Uhum. Amor e obsessão é uma linha bem tênue, irmãos. Uhum. Qualquer passo você vai pra ambos. Explica pro pessoal. Você tá falando de uma relação homem-mulher, isso? Isso. Homem-homem, mulher-mulher, isso. Uma relação de amor conjugal. Isso, é esse amor, né, entre aspas aí, né? Moço, o amor tem que ser livre. Ser livre? Você não pode aprisionar quem você ama. Uhum. Você gosta de uma planta, você vai lá e coloca umas grades nela e não deixa ela tomar sol, ela morre. Você consegue matar uma pessoa com obsessão. Consegue apagar o brilho dela. Você entende? Mesma coisa. O amor tem que ser livre, moço. Porque se você ama... Se aquela pessoa está destinada a você, ela vai voltar para você quantas vezes for. Ela vai ficar com você a vida toda. Se ela terminar, ela volta. E não é amarração, é amor. Claro. O que as pessoas assim, acreditam mais sobre o Exu, que o senhor mais tem ouvido durante a sua estada no mundo espiritual, que o senhor gostaria de corrigir de uma vez por todas, se é que isso é possível? Moço, Exu não é de hoje que vem em terra. Exu não é de hoje que é tido como demônio. Entendi. Que é tido como mal. Que é tido como uma semente do mal. E não adianta, moço. Vão passar eras e a gente vai continuar sendo demônio. Pai. Isso no conhecimento terreno. Já disse que nós não somos demônios. E dá pra compreender quando vem da outra religião, né? Quando vem da própria, onde o Exu se manifesta. A pessoa não entendeu ainda a religião, só isso. É só uma pessoa que não tem conhecimento. Vou julgar essa pessoa, isso. Ninguém é perfeito. Isso. Só ele. Mas uma pessoa que não entende a Umbanda, ele não entende a manifestação do Exu, o que está faltando? Está faltando no dirigente ou nela própria o estudo e o empenho? Para saber que Exu não é demônio. Porque eu digo assim, outra religião criticar e dizer que Exu é demônio, tudo bem, mas isso sair de dentro da própria religião, daí não passa uma mensagem boa, né? Ah, sim, é a própria casa que está pregando isso. Ah. Quem sou eu para julgar essa casa? Ah. Então, como... Moço, vamos lá. Você nasceu num vilarejo pequeno. Você saiu desse vilarejo, conheceu a Umbanda. Nessa casa que você conheceu, Exu era tido como demônio. É, só toca direito. Você volta pro seu vilarejo, abre sua casa, O Exu é demônio lá também. Esse cara tá errado? Não. É a verdade que ele tem. Certo. Mesma coisa, moço. A gente não pode julgar. Não pode julgar. Um zelador, uma zeladora. Você não sabe a escola que ela teve. A doutrina que ela veio. Você entendeu? Sim. Então, o senhor tá esclarecendo uma coisa nova aí. Porque o senhor disse antes que é o religioso que tem que cuidar com o comportamento que condiga com aquilo que ele quer mostrar pro outro. Você está falando isso numa doutrina umbandista. Isso, no caso, né? Numa bolha umbandista, sim. Isso. Só que a gente não pode julgar, mano. Não pode julgar. Você chega no terreiro, o pai de santo fala, Exu é demônio. Por quê? Porque isso. Posso falar um pouco para você sobre Exu? Você tem 5 minutinhos para ouvir a palavra de Exu? Sim. É isso. Você vai mostrar a sua forma. Quem sabe assim, aquele dirigente não abre a mente. Uhum. Fala, poxa, você me provou por A mais B, que eles não são esses seres das trevas. Vou começar a trabalhar com eles aqui. Boa. Moço, como diz meu ponto, macumba sem Exu não existe, moço. Não existe. Sabe por quê? Por quê, Sérgio? Primeiro pelo Orixá Exu, que é o responsável de fazer todas esse vínculo das entregas terrenas para os orixás lá de cima. É ele que faz essa intermediação. Humano, entidade, Orixá Exu, você vai fazer a entrega para algum, Exu que vai levar para ele, que vai entregar. Isso, entendi. E segundo, que a gente é guardião, moço. Imagina um terreiro aberto sem ninguém para guardar. Certo. Então, ainda para terminar aquele assunto, quando a gente diz o próprio religioso deve ter a conduta acertada para passar uma imagem que condiga com o belo que ele quer ver de fora, o feio não é quem faz o feio dentro da religião. O feio é quem fica indisposto com quem age segundo o que acredita dentro da religião. Sim, claro. É isso que o senhor disse. Praticamente. Claro. Veio um irmão de outro terreiro aqui. Gostou da casa, quer entrar pra casa. Lá, ele era tratado de uma forma. Vamos supor que Exu lá trabalha sentado. Quando ele chegar aqui e trabalhar sentado, mas lógico que vai ter irmão julgando ele. Aonde já se viu irmão um Exu trabalhando sentado? De branco. Você entendeu? De chinelo. Você entendeu? Sim. Sapato. Cabe a pessoa aprender a não julgar. Escutar, né? É a arte de ouvir, né? Que o senhor está ensinando também. Quem veio de você julgar, você não chegou pro irmão e falou assim, poxa, achei interessante, seu Exu trabalha igual um preto velho. Por que isso? Porque na minha casa, ele trabalhava assim. Tem um fundamento? Ah, tem tal fundamento. Poxa, interessante. Mas não. Cutuca com o cotovelo, o outro fala. Que porra de Exu é esse que tá trabalhando sentado? Aí é o cara que tá passando na frente, tá cansado. Não funciona assim. É, já. Moço, se o mundo vivesse sem julgamento, a gente não tava nessa merda toda que vocês vivem aí. Claro que sim. Então esse julgamento, às vezes... E isso eu falo do meu médico também. É. Que já julgou. Ixi, entregou, entendeu? Não. A verdade é pra todos. Porque a verdade vai ser pra ele, pra ele, pra ela e não vai ser pro meu médico. A verdade é pra todos. Tô mentindo? Inclusive ele contou uma situação onde o senhor conversou com um consulente. Falou ao consulente uma coisa que ele não tinha condição de realizar e ele ficou torcendo para aquilo acontecer, esqueceu e confiou no senhor, mas ao mesmo tempo ficou meio assim, quero ver esse resultado. E aí acabou que a pessoa recebeu ali na casa dela aquilo que o senhor tinha prometido. Como é que o senhor explica, sente essa atitude nossa para com vocês? Nossa! A torcida positiva sempre é válida. Se meu médium é um médium semiconsciente. Se quando ele sai da gira, ele lembra, vamos por exemplo, que uma mãezinha pediu para o filho conseguir um emprego, ele vai torcer. Espero que esse moço consiga esse trabalho. A torcida positiva. Se for do merecimento do moço. O que não pode acontecer é alguém vir que o médio, o cavalo, não tem uma afinidade, ele tem uma briga. E uma entidade qualquer fala assim, ó. Vou te ajudar. No fim da gira ele lembra dessa consulta. E ele fala, ah não, meu Exu vai ajudar esse cara. Não. Esse cara é um cara ruim. Você entendeu? Sim. Toda torcida positiva é válida. É válido. Toda intenção boa é válida. Pode-se dizer que o contrário também é verdadeiro? Claro. Uma intenção negativa também é válida. Pro mal. Ela tem a valia dela. Não é uma valia de ser bom. É uma valia que vai funcionar. Vai criar um impeditivo. Uma torcida negativa. Vai gerar energias negativas. Quando se pergunta qual que é o... Por falar em energia negativa e em gerar, qual que é o ponto de força do Exu Pimenta? Desde que vos fala a encruzilhada. Uhum. Exu Pimenta da encruzilhada. E esse pode ser agregado no seu nome? Não posso dizer. Entendi. Então o senhor se apresentou aqui hoje como Exu Pimenta. Ponto. É assim que eu vou apresentar aqui, tá certo. E o ponto, e quando se diz ponto de força, quer dizer que é a fonte de onde a energia que o senhor precisa como força para direcionar o material, o etéreo. Tem gente que trabalha na Calunga, tem gente que é das almas, tem gente que é da beira da praia, tem gente que é da mata. Certo. E é uma coisa que o senhor escolhe individualmente ou vos é obrigado pela força da falange? Sim. Não é você que escolhe. Claro. E por que que um Egum entra para uma falange de Exu Pimenta? Seria afinidade com os propósitos da falange? Foi quem te resgatou, moço. Entendi. Eu fui resgatado por alguém da falange. É isso. Entendeu? Você não... Mas a pessoa já vai resgatar o senhor sabendo que o senhor tem aquelas qualidades também. Ele vai te... Com certeza. Ah. Ele viu algo em você que vai ser serventia para aquela... Falange. Para aquela falange. O senhor já resgatou alguém? Muitos. Não, que virou parte da sua falange? Muitos. Muitos abaixo de mim. E como é que o senhor trata eles? Moço, eu não venho em terra nesse menino. Eu venho em terra muito antes. Entendi. Entende, moço? Uhum. Meu menino é um médium novo. Eu não sou um Exu novo. Eu não nasci junto com ele, com a mediunidade dele. Isso. Você entende? A gente às vezes esquece isso, né? Quando tá falando com vocês. O que eu ia falar? Então, o Exu Pimenta, quando diz o ponto é um Exu que não bambeia, o que, que o senhor entende por isso? É um Exu que quando entende a sua evolução e tem a evolução dele, ele não bambeia por desejos terrenos. Ah. Ele não bambeia por um corte, por um sangue. Ele não bambeia à frente de um inimigo. É um Exu que não bambeia. Ele permanece sempre em pé. Ele pode ir para um lado, ele pode ir para o outro. Mas ele sempre está de pé. Sim. O ser humano tinha que aprender isso. Por pior situação que ele esteja, esteja de pé. E de pé você consegue lutar. Ajoelhado, dificilmente. Sim. Mas ajoelhado você vai ficar até você ficar deitado, até você não levantar mais. O Preto Velho certa vez disse que Exu é o espírito de mais luz da Umbanda. Dede explicou por quê. Se você tivesse a chave de uma padaria, você ia dar para um guloso? Então o Exu trabalha no meio da lama, da escuridão e da treva, porque ele não tem mais o desejo de se misturar naquele meio. O que o senhor tem a dizer a respeito dessa coisa? Sim, moço. Os Exus com evolução. Ah. Não é todo Exu que vai no umbral fazer resgate. Uhum. O Exu que já passou pelos testes. Vale do sexo. Galgou sua evolução. uma carne humana, uma carne sexual, ele não liga mais. Não liga. Bebida, fumo, vício, ele não tem. Certo. Você sabe bem, tu bem sabe que isso aqui não é apenas uma bebida alcoólica. Satisfação de vício, né? Claro. Eu trabalho com fumo, eu trabalho sem fumo, eu trabalho com uísque, eu trabalho com pinga, eu trabalho com água, eu trabalho com chá. Eu trabalho com o que foi me dado, moço. O importante é que eu trabalho. É. Eu nunca vou deixar de vir em terra para ajudar alguém se não tiver uma bebida assim. Ah, entendi. Mas se são ferramentas de trabalho e não tem, o senhor fica sem ferramenta? Eu tenho meus mistérios, né, moço? Ah, ou seja, o senhor encontra maneiras de compensar do astral para cá. Por exemplo, se eu tenho isso aqui, é mais fácil de eu trabalhar. Eu não preciso gastar energia criando um outro método. Eu só posso focar minha a bebida e... bebida e fumo. Certo. Eu consigo gastar minha energia correndo uma gira, ajudando a pessoa. Uhum. Se eu não tenho isso aqui, eu preciso de uma energia a mais para converter isso, você entendeu? Uhum. Mas eu consigo da mesma forma. A pessoa vê os efeitos mediúnicos ficando cada vez mais sutil. E de época em época, e aí a pessoa começa a perder essa mediunidade inconsciente, daí passa para consciente, né? Agora mudou um pouco até às vezes para muitas pessoas de incorporar, passando para intuição, para clarividência. Pode-se crer que a mediunidade da incorporação vai acabar? Moço, eu acredito que não. Porque se você for parar para pensar, uma intuição também é um meio de incorporação. Você não está sozinho naquele momento. Você entende isso? E se não vai acabar, o senhor acredita pelo menos que ela vai cada vez mais se sutilizar para a consciente? Eu acho que sim, moço, porque a gente tem muito a ensinar para os médios. Tem médio que é médio de incorporação, mas ele não tem evidência. Ah lá. Então, ele não está vendo a entidade, ele não está ouvindo a entidade. Como que a entidade vai ensinar para ele? Então ele tem que ser inconsciente. Entendeu? Sim. Você pode notar que a maioria dos médios que tem evidência, o auditivo, eles são inconscientes. Porque ele vê a entidade fala com ele, ele consegue aprender. Se o médium não tem essas mediunidades, ele precisa ser consciente. Como que ele vai aprender um trabalho? Realmente. Alguns acreditam que para ser dirigente você tem que ter a mediunidade de vidência, senão você mela tudo. O que o Exu tem a dizer? Acredito que não, moço. Você precisa ver para aprender, acabei de falar. Se você é inconsciente e está aprendendo, é um meio para um fim. Ah, mesma coisa. É a mesma coisa do não usar o charuto e a bebida e compensar de outro jeito. Mesma coisa. É o mesmo, só que de outro jeito, né? O mesmo assunto de outro jeito. Tá certo, Sr. Chula. Estamos chegando aqui nos 5 minutos finais. O que é para o senhor a coisa mais importante que o senhor acha da sua essência milenar, que o senhor gostaria de entregar para o ser humano aí? Facinho. Porque nunca nada é fácil, né? Uma vez que o senhor entrega, a pessoa tem que digerir, né? O que o senhor tem a dizer ao ser humano aí, que o senhor traz na sua essência, que é bom a gente ouvir? Acredite mais no amor, moço. Acredite mais no amor. O homem lá de cima não, por amor à humanidade, não entregou o filho dele? É, sim, senhor. Como você não vai acreditar no amor? Oh. Então, se tem alguém ou alguma coisa para acreditar... Amor. É o amor. E aí a pessoa agora que ouviu vai no dirigente e fala assim, olha, o Exu Pimenta falou que tem que acreditar no amor e não no senhor. O que o senhor recomenda para esse cidadão? Moço, eu recomendo para esse cidadão ter amor. Pronto. Porque se o dirigente falar, eu não concordo com o que ele disse, eu concordo com o Exu, ele tem que ser bravo, ele tem que impor. Ele tem o direito de não concordar. É a cultura dele, né? Nem mas se ela... Tá errado. Se essa nossa prosa tocou ela, ela tem amor. Que ame, né? Que ame. Certo. Certo. Moço, olha o presente que vocês têm. Vocês têm o presente de acordar todo dia para mais um dia. Você tem o presente de poder mudar sua vida todo dia. De escolher um caminho novo todo dia. Isso não é um presente, moço? Muito, muito, muito grande. Um presente muito grande. Com certeza. E eu diria mais. Para os seres humanos acreditarem mais neles. Mais na capacidade que eles têm. Porque um ser humano, ele sai de qualquer bosta. Se ele querer. Se quiser, né? Se não... Tem que lutar, moço. Braço cruzado nunca... Nunca fez plantio. Então se você tá lá de braço cruzado na merda, você vai subir com a merda até o pescoço. Se você luta, você sai da merda. Então braço cruzado nunca fez plantio? Nunca. E aí não pode esperar a colheita? Claro que não. Já viu alguém plantar de braço cruzado, moço? Não, senhor. Moço, mesmo que você tiver um braço só, lute. Mas essa ideia é boa. Mesmo que você tenha um braço, só lute. Mas assim, desenvolve mais essa ideia, seu Exu, por gentileza. Por mais que você ache que sua força seja pouca, acredite nela. Um braço só seria ali a impressão de ter pouca força. A pouca fé em você. Aham. Certo. E como assim caminhar pela terra sem deixar se envolver por sentimentos de tristeza e esses sentimentos que deixam a pessoa para baixo? Você descobriu, você me conta. E é isso. Se ela acreditar nela mesma, na verdade dela, é impossível, moço. Fala para mim um dia que você não teve triste. Olha. Um dia que você não se revoltou com tudo. Um dia que a pessoa não perdeu a fé. Isso não existe, moço. Ninguém é perfeito. Se me apontar algum perfeito, eu nunca mais me enterro. Igual o seu Tatá Caveira falou pra mim outro dia. Ô, dono, o senhor me jaguar benta? É, basicamente o que o senhor tá falando, né? Ninguém... Nem, não é só porque a gente é frágil que tem que desistir da caminhada. Não é porque você é frágil que você não é forte. Naquele momento, você tá com pouca força. Mas se você descruzar os braços implantados da forma que eu falei, a força vem. Ou seja... E é abrir a mente. Não ser orgulhoso, ser humilde e aceitar ajuda. Claro que sim. Então, seu Exu, qual foi o momento mais feliz da sua existência? Foi o dia que a menina veio falar comigo. Umbral. Que foi um dia que minha vida mudou de ponta cabeça. E disse, eu te perdoo. Porque ali eu enxerguei realmente quem eu era e o que eu precisava ter pra me transformar numa pessoa melhor. O senhor viu quem o senhor era e o que o senhor precisava ter. Então quem que o senhor era que o senhor viu? Um animal desgraçado. Meu Deus. Que não se preocupava com ninguém. Não se preocupava com a família de ninguém. Não se preocupava com nada. E eu descobri que eu poderia ser muito melhor. Que eu poderia ajudar muitas e muitas pessoas. Então, primeiro eu tenho que agradecer ao homem lá de cima. Porque ele me deu uma vida. O que eu fiz com a vida não é problema dele. Foi minhas escolhas. Agradeço ele ter me dado várias vidas. Eu que caguei com tudo. Em segundo lugar, tenho que agradecer muito a essa menina. Porque eu não tive piedade quando passei a lâmina nela. Eu não tive piedade quando? Passei a lâmina nela. A lâmina, claro. Tá certo, então, seu Exu. Qual que é a mensagem final do senhor? Volta a dizer, moço. Acreditem na capacidade de vocês. E tentem, todos os dias, brigar o máximo que puder para alimentar a sua parte divina. Ah, voltou no que eu estava falando no começo. Sim. Boa. O ciclo não tem final, moço. Olha, realmente a vida é um recomeço diário, né? Quando você parte para outro plano, você não recomeça? Sim. Mesma coisa. Quando vai dormir e quando acorda, é um recomeço. É um ciclo. Ah. Imagina que você tem uma vida nova todo dia. É. Você pode mudar ela todo dia. Alimentando o divino. De preferência. Claro. Quer alimentar o demônio? Escolha a sua. Ah. Nem eu, nem o homem lá de cima, nem nenhum orixá vai se meter nisso, sua escolha. Sua escolha, né? Todo dia é um recomeço, mano. Todo dia é um recomeço pra você plantar o amor, a caridade, a bondade. Crescer, evoluir. Você escolhe, você quer andar pra frente ou você quer andar pra trás. E quem tem Exu Pimenta como guia pode receber que mensagem do senhor hoje? Sabe qual é o Exu mais forte, moço? Seu. Do menino. Do moço ali. Você sabe que quando o moço descobriu que eu era o Exu dele, ele ficou daquele jeito, né? Oh. Ah, eu queria ter um tiri. Ah, ninguém conhece esse Exu. Ah, mas eu queria ter um marabô. Ah, que não sei o quê. Foi a falha dele, moço. Ele já estava pensando no ego. Já eu carrego um tranca-ruas. Com o tempo, ele foi aprendendo muito com os ensinamentos das entidades, muito com os ensinamentos do zelador da casa, que o Exu mais forte é aquele que você carrega. O caboclo mais forte é aquele que você tem. Você tem não? Você não tem ele. Você trabalha com ele. Certo. Então, quem tem Exu Pimenta não é o nome que define a pessoa, mas se você quiser me chamar de pedra, eu vou vir e vou trabalhar da mesma forma. É aquilo que eu faço que me define. Tá certo, então. Muito obrigado, seu Exu. E se Deus quiser, até uma próxima oportunidade. E agradeço muito essa disposição do senhor em passar pra gente esse conhecimento. Moço, eu desejo que o homem lá de cima cubra todos os dias você. Todos os dias, seu recomeço seja feito de amor. Sim, que assim seja. Muito obrigado, seu Exu. Boa noite, moço. Boa noite, seu Exu. Graças a Deus. Lá no Exu. Seu Exu, gratidão. Graças a Deus. Senhor Alcides? Jefferson. Qual que é o seu nome direitinho? Alcides da Costa Barbosa Júnior. Senhor Alcides Júnior, então. O senhor, como é que foi o trabalho aí hoje? Os bastidores? Como que foi? Toda vez que ele vem, ele me deixa um pouco quente. Quente? Principalmente quando desincorporo. Uhum. Mas é... Oh, obrigado. Mas é a missão da gente, né? A gente vai calejando aí conforme passar os dias, mas as dores são mínimas perante as pessoas que a gente ajuda. Oh, graças a Deus. Muito obrigado, tá? Por você ter essa disposição, indicar essa casa, né? E o carinho que você tem por esse trabalho que eu realizo. Ah, eu que agradeço, eu até agradecer a Deus, né? Aos orixás, entidades. Segundo o meu pai de santo, o Adriano, que é uma pessoa ímpar e que hoje eu acho que que eu sou quem sou hoje, acho que por causa dele. Oh. Me ajuda muito e sempre presta caridade sem olhar quem. Graças a Deus. Muito obrigado. Eu que agradeço. Boa. Sabe qual é o problema de hoje, moço? Qual, senhor? Que o problema é que as pessoas acreditam mais na religião do que no homem lá de cima. Sim, senhor.